já sei, Amélia José. Saiu de casa sem me conhecer. Cresceu bonita e cheirosa, flor manhosa no meu quintal. Cresceu bonita e cheirosa, a flor manhosa desse meu quintal. Que coisa feia Merianjo fez. Pegou a estrada sem me carregar. Partiu menina mal criada, e eu sem nada aqui fiquei. Partiu menina mal criada, e eu sem nada aqui fiquei. Mary, Mary Mar, Mary Mar, Mary Mar, meu girassol é você. Mary, Mary Mar, Mary, Mary Mar, Mary Mar, meu grande amor é você. Que coisa feia Mary Anjo fez. Ficou sozinha sem me convidar. Secou as flores que eu plantava, que eu amava com você. Secou as flores que eu plantava, que eu amava com você. Girassol é você. Mary, Mary Mar, Mary, Mary Mar, Mary Mar, meu grande amor. Só é você.